difícil quando a gente está na prova e não consegue ver uma saída. Parece até que a cidade se transforma num deserto e na cabeça a gente foi esquecido. Passa um filme de repente repetindo a história, o sofrimento e o pranto que já rolou. Um flashback que no mesmo instante mostra como e de onde foi que Deus nos resgatou. Eu vou um pouco mais e não vou desistir. Se Deus está comigo, eu vou até o fim. Eu vou me reatar, usar a minha fé. Os planos do Senhor ainda estão de pé. Eu vou entrar na dimensão do sobrenatural, me envolver no manto da adoração. Deixar acontecer, eu sei que a prova tá doendo, o coração tá derretendo, mas Deus tá me vendo. Eu vou um pouco mais. E pra cantar comigo, a minha filha Grace Kelly. É tão difícil quando a gente está na prova e não consegue ver uma saída. Parece até que a cidade se transforma no deserto e na cabeça a gente foi esquecido. Passar um filme de repente repetindo a história e o sofrimento.